Panorama Agrícola para 3 de dezembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 3 de dezembro de 2012, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado: depois de fartos, não faltam pratos. No Panorama Agrícola de hoje, você confere o balanço social da EPAGRE e uma análise da safra de grãos. Uma dica que pode mudar o seu dia. Chá verde, cenoura, tomate, laranja e linhaça são alimentos fundamentais para uma boa dieta alimentar. Vem aí as informações do mercado agrícola. Recebemos Júlio Alberto Rodrigueri, da EPAGRE Cepa, para falar da previsão de 2012, da próxima safra de grãos. A tendência de queda da área de milho deve persistir ou não, seu Júlio? A tendência histórica da queda da área cultivada de milho continua nesta safra, mas a queda não será tão grande como nos anos recentes. Os dados da Conab de novembro trazem as previsões ainda com faixa de possibilidade de mínimo e máximo, adotando-se aqui o prognóstico mais otimista. Há uma previsão de queda de área de 4% e aumento de rendimento de 17,6%, que parece alto, mas é mais recuperação da safra do ano passado, que teve rendimento baixo da safra. O previsto agora é nesta faixa de 6.400 kg por hectare. Com isso, a produção deverá alcançar 3.328 toneladas, próximo da média dos últimos anos, proporcionará um déficit mais próximo em 2013. No momento, o milho está com 99,5% plantado, em média, variando nas micro-regiões de 99% a 100%. Bem, Júlio Rodrigueri, se cai a área do milho, a da soja continua aumentando? A soja continua com a tendência histórica de ocupar a área perdida pelo milho e pelo feijão. Sua área deverá crescer 13%. Aproximando-se da área do milho mais que em qualquer outra oportunidade, 506 mil toneladas para 515 mil toneladas do milho. Pressupõe-se que recuperará sua produtividade, no caso 3.100 kg por hectare, que não seria recorde, porque já tivemos mais de 3.200. Isso proporcionaria um recorde de produção de 1.570 mil toneladas, por conta do aumento da área e do rendimento muito bom. O plantio da soja atingiu 68% na média do estado, variando de 60% a 90% conforme a microrregião. E o feijão, que já citado como tendo área menor, isso é uma tendência também, seu Júlio? O feijão, que já foi citado como em queda, desde a safra 2008-2009, a área das duas safras de feijão de Santa Catarina vem caindo. Esta safra que está sendo plantada deverá ser menor do que todas. A primeira safra, a queda deverá ser de 7,3%. A produção deverá ser maior do que no ano passado, pois a produtividade deverá crescer, pois os problemas climáticos do ano passado reduziram a produtividade para 1.350 kg, enquanto agora está previsto 1.560. O feijão tem problemas de comparação com a soja, ou neste ano até com o milho, além de seus próprios problemas de oscilação de preço, queda de consumo e sensibilidade aos déficits hídricos. Até o momento, 40% do feijão está plantado, pois a região mais importante, 45% do total, começa a plantar depois da colheita do trigo, que ainda está acontecendo. O arroz, por ser irrigado, é mais estável. O que se prevê nesta safra? A safra catarinense de 2012-2013 já foram semeados 99% e deverá ser de 150 mil hectares. Estima-se que o rendimento médio alcance aproximadamente 7.400 quilos por hectare e produzindo um volume de 1,7 milhão de toneladas. Na última safra, as estimativas de área plantada com cereal têm se mantido praticamente estáveis. O principal fator que tem ocasionado esse comportamento é que mesmo que o produtor catarinense quisesse expandir a sua área, isso não seria possível, tendo em vista que a fronteira agrícola para a exploração de risicultura em Santa Catarina está praticamente esgotada. Como está previsto que a produtividade aumente nesta safra, o crescimento da produção virá do avanço tecnológico. E o trigo, ao contrário dos produtos citados, é cultura de inverno e se encontra em plena colheita. Como está o desempenho? O trigo é cultura de inverno e agora está em plena colheita. Na verdade, 86% do trigo já foi colhido e seus números estão mais consolidados justamente por isso. A área decresceu 12% e vem decrescendo desde 2006-2007. A produtividade prevista será 21% menor, o que proporcionaria uma queda na produção de 30%. A queda da área se explica pela política oscilatória do governo federal quanto ao trigo, seu preço mínimo, as importações, etc. Recentemente, o mercado mundial do trigo, como de outros grãos, melhorou muito, mas isso só aconteceu depois do plantio brasileiro estar efetivado. A produtividade foi prejudicada por problemas climáticos, inclusive geadas em períodos sensíveis para a cultura. Por isso, além da queda física da produtividade, há problemas com a qualidade do trigo. Em alguns casos, não atingiu 78% de pH e não se enquadra para consumo humano, tendo que ser destinado à ração. Houve diferenças nas micro-regiões, sendo o desempenho em algumas bem melhor. Agradecemos as informações de Júlio Alberto Rodrigues da Ipagri-Sepa. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Ipagri está divulgando o seu balanço social. Informações com o presidente Luiz Ademir Resman. Primeiramente, nós gostaríamos de passar informação a todos os nossos ouvintes, agricultores, agricultoras, lideranças, enfim, toda a sociedade catarinense, que nós fechamos agora o nosso balanço social de 2011, onde nós estamos, além da publicação que vai estar espalhada por toda Santa Catarina a partir de semana que vem, mas também um grande avanço no sentido de que a Ipagri mais uma vez conseguiu, com a colaboração dos seus funcionários, mas principalmente com a participação dos pescadores e agricultores, nós conseguimos dar um retorno social. A cada um real que foi aplicado na Ipagri, nós retornamos para a sociedade catarinense 3,0 reais, ou seja, 3 reais. De cada um real que foi investido na Ipagri, nós tivemos um retorno social, um retorno para a sociedade catarinense em inovação, em assistência técnica, em tecnologia, que com certeza está fazendo diferencial para a sociedade catarinense. Cada um real investido pelo governo do estado, então na Ipagri, o retorno para a sociedade é de 3 reais. Isso mesmo. Eu falo isso com bastante satisfação e orgulho, que são poucas as empresas no Brasil que têm um retorno social dessa magnitude. Especialmente porque, por nós termos um desenho público, um comprometimento público, uma missão pública, e estamos conseguindo, ao longo desses anos, dar esse retorno. Isso é importante, não só para a Ipagri, não só para os seus funcionários, é importante para a sociedade catarinense, para os sindicatos rurais, para a prefeitura municipal, para as SDEs, para o governo de Santa Catarina, porque nós estamos comprovando mais uma vez, nessa terceira edição, do nosso superávit social para Santa Catarina. Que outros destaques o senhor apontaria nesse balanço social que está sendo lançado, presidente? É uma ação que nós temos muito decisiva na questão do meio ambiente. A Ipagri tem aplicado, tem estado presente nas questões, nas discussões ambientais, muito fortemente. E o ano que vem, 2013, com certeza, nós vamos mergulhar muito, fazer muito esforço na questão da implantação do novo Código Florestal. Falou o presidente Ipagre, Luiz Ademir Resma. No balanço social, outros dados chamam a atenção. Além de R$ 3,09 de retorno social para cada real investido pela sociedade na Ipagre, a Ipagre contribuiu com 745,7 milhões de reais no retorno social que as tecnologias e as ações da Ipagre geraram para a sociedade catarinense em 2011. Nesse período também foram atendidas 124.410 famílias e 2.904 entidades. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.